merda, mano. Atenção, vadia de molde, vadia. Essa merda é quente, é hard mode. Hard mode. Essa nem fedinha, quer me dar hoje. Ela quer me dar. Esse cara fala, mas é muito fraco. Fala mal da gang, ele foi fumado. Todos eles querem a minha estética. Todos eles querem. Todos eles querem fazer a tal da merda. Saquei o racha crânio, ele ficou com medo. Pau, pau, pau, pau. Cagou nas calças, ele saiu fedendo. Vagar de cria, mas você é emo. Você é emo, porra. Essa com a moral, tu precisa de um emo. Eles querem tomar conta da minha vida. Seguir meus passos tipo uma mina possessiva. Calma aí, Enzo, tu não tem essência de.